Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jamon. A gente vai falar de Bakugan. Não estamos com o Lucas, porque né, ele não deu aviso prévio que ele iria faltar. Não mandou também a cartinha de assinado do médico, atestado médico. Então, ele tá tomando a falta dele aqui. E diretamente do Japão está o Jefferson. Eu vou corrigir o Jomon e falar, o Jomon e o Mario vai falar de Bakugan. Eu sou muito velho pra isso. Não, acho que ninguém aqui tem idade pra Bakugan, pra piorar. Então, eu não peguei a época em que o pessoal tava jogando na escola, com certeza, porque eu não tava mais na escola, né? Mas eu entendo o que é, a gente vai discutir isso, eu acho. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, bem rápida. Eu tava refletindo esses dias do fato de que, antigamente, quando eu era bem menor, sei lá, até quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu jogava videogame na sala, porque era o lugar que meus pais me obrigavam a jogar, né? Eu tinha que jogar videogame na sala, porque sim, apesar de que também era a única televisão que também rodava. E aí todo mundo via o que eu tava fazendo, e além de não ter privacidade jogando videogame, né, eu também comia o tempo do pessoal que podia estar assistindo TV na sala, né? Ficava lembrando como era inconveniente isso, como é distante da realidade que eu tenho hoje, de além de ter meu ambiente pra jogar, eu simplesmente posso pegar uma Switch e jogar portátil e ter uma experiência de jogatina completa, assim, em qualquer ambiente que eu quiser, né? Até no banheiro. Como é que era pra jogatina de vocês antigamente? Vocês tinham um ambiente mais privado? Conseguiam jogar no quarto? Pra mim, eu tenho mais duas irmãs. Aí, geralmente, sei lá, apartamentos ou casa que eu morava era, tipo, meu pai e minha mãe, outro quarto para as minhas irmãs e eu no quartinho da empregada. Pra mim, com a empregada? Teve, sei lá, não. Tipo, aqueles quartinhos menores. Sabe aquele quartinho cubículo? Que tinha. Então, aí que só sabia, sei lá, a cama e a cama. Sei, é o quarto do Harry Potter. Embaixo da escada, é o Jefferson. Mas eu sempre tive, sempre tive uma boa condição e sempre tive a minha TV de 14 polegadas no quarto. É claro que quando, sei lá, eu tinha alguma vaguinha na sala, eu ia lá e pegava a TV que era um pouquinho maior, sei lá, não lembro de quantos. Mas eu tinha, acho que desde pequeno eu tinha, acho que eu era o único da família que tinha privacidade, que não tinha que dividir com ninguém o quarto. Entendi, porque as suas irmãs dividiam entre elas, né? Isso. E o videogame ficava no seu quarto? Isso. Eu tinha uma TV no meu quarto e uma TV na sala. Aí geralmente tinha uma TV no quarto da minha mãe. Geralmente acho que eu andava com 3 TVs em casa. E a minha, eu até uma certa idade, acho que até meus 19 anos, eu não tinha quarto, né? Então, até os 19 anos, o único lugar... Eu dormia na sala e o único lugar pra jogar também era na sala. Então tinha que ser aquele diálogo com a minha irmã, principalmente, né? Que a gente era que mais usava TV, o resto não usava tanta TV assim. De ficar tipo, eu vou jogar agora, você vai jogar agora, você vai ver anime na televisão, eu vou fazer tal coisa na televisão. Então tinha que ter todo esse diálogo pra poder jogar as coisas. Mas vocês negociavam isso bem? Relativamente sim. Teve um caso, velho, um caso específico que a minha irmã passou mais ou menos. Eu cheguei, acho que do Anime Friends, eu queria zerar o Kingdom Hearts 2. E aí a minha irmã usou durante o fim de semana, assim, pra assistir anime. Aí eu fiquei putaço, assim, eu fiquei pistola. Mas aí depois passou o fim de semana, aí eu peguei e aluguei a televisão, tipo, por um dia inteiro pra terminar a porcaria do Kingdom Hearts. Então, de vez em quando dava uma briga aqui, às vezes tinha jogo que eu e ela queria jogar, isso foi bem mais velho. Eu e ela queria jogar um jogo, só que ela não queria tomar spoiler do jogo que eu tava jogando. Então teve uma época até que a televisão, era uma televisão já plana, tava plana, dava pra colocar fone atrás, eu comprei um fone e um extensor de fone pra eu conseguir jogar na televisão sem o som sair pra todo mundo. Nossa, mano, é muito louco, eu tô ouvindo a história de vocês. Apesar do Jefferson já ter mais privacidade, mano, é muito louco como é que a vida mudou muito, assim, principalmente nesse quesito de jogar. Eu acho que até as crianças de hoje em dia, principalmente as mais privilegiadas, né, elas têm mais privacidade pra jogar, etc. Viver no mundo de hoje dos jogos é muito melhor e as criancinhas de hoje não sabem o que a gente passou. Então, se for portátil, eu concordo. Mas se o bagulho só vai na televisão, tipo o PS4, a criança não tem muito... Se não tem uma televisão no quarto, ela vai ter que jogar na sala as coisas. Verdade. Acho que, pra mim, O problema não era nem privacidade, assim. Tipo, o maior problema é, sei lá, jogar 64 com a tela dividida em 4 numa TV de 14. De 4. É, esse pra mim era o maior problema. E com os FPS lá nas alturas, tipo, beirando 5, 6. Nessa semana, a gente teve um anúncio e a apresentação, e acho que foi em um dia de diferença, 2 dias no máximo, eu não lembro agora, entre o Nintendo Treehouse e a apresentação do Nintendo Treehouse, focado em Paper Mario The Origami King. E a gente teve também um anúncio surpresa da WayForge, que eles já tinham anunciado no Twitter que ia ter esse anúncio, num jogo inédito, que foi o citado Bakugan. E alguma coisa, Guerreiros, e agora eu não lembro, eu sei que é o joguinho do Bakugan pro Switch, deu mesmo o suficiente já. Não, é do Battle Planet, mas eu não sei o que eles colocaram, mas é Battle alguma coisa. É Battle o nome de algum lugar, né? Champions of não sei o que, eu acho. É, deve ser isso. É, mas é um jogo do Bakugan que... É uma, assim, como, o que vocês querem falar primeiro? Paper Mario ou Bakugan? Paper Mario, né, Jeff? Pode ser. Jeff não quer falar de nada. Eu só vou falar de um. Tá. No Paper Mario a gente teve uma apresentação do início do jogo, basicamente. Foi... A primeira parte do jogo, a gente ouviu os caras da Treehouse, eram 3 apresentadores da Treehouse conversando ali pro microfone, com uma certa confusão, porque tem delay, e eles estavam ao vivo. E a gente viu, basicamente, o início do jogo e o primeiro boss. E ele não terminou o primeiro boss com desculpa de que ele não vai dar o final do puzzle pra gente. Que é as lutas do Paper Mario são divididas em lutas mais RPG e os puzzles. É, como se fosse muito difícil, né, esse processo de vencer o chefe, né? Do que ele já tinha feito até ali. Ah, não sei o que ia acontecer ali. Cara, do que ele já tinha feito até ali, tava muito fácil. Aí ele virou uma metralhadora e a gente ficou nesse nesse cliffhanger do bicho metralhadora. Posso falar uma coisa rapidinho aqui que eu achei da Treehouse? Eu adoro a Treehouse. Só que quando a Treehouse não tem o desenvolvedor do jogo ali pra fazer algum comentário interessante, fica chato, velho. Só os apresentadores. Concordo. Eu acho que o que ficou chato é o script que eles criaram pra conversar sobre o jogo e como isso ficou aparente com o delay que eles tiveram entre a conversa deles. Porque o tempo todo eles estavam tentando falar a fala que eles precisavam falar naquele momento em que o cara tava jogando. Não vou lembrar o nome dos apresentadores, mas em algum momento o cara tava jogando, ele passava do que já tinha falado e o pessoal ficava se interrompendo pra falar ali. É, tá, fala você. Aí, não, fala você. Aí parece a gente gravando podcast, só que ninguém escuta porque a gente corta, né? Mas a gente não tem o antes, né? Basicamente o cara fala, eu ia falar isso mesmo. Eu ia falar esse tópico agora. A gente então, não tem esse tópico ainda. Eu achei muito feio, foi muito anticlimático isso. Sei lá, era muito melhor que eles tivessem gravado o vídeo e apresentado. Não teve motivo nenhum de ser ao vivo aquilo. É, isso eu concordo também, acho que, tipo, pelo menos, já que ia ser com um script do que ia mostrar, né, principalmente porque você tem apresentações do jogo, do início do jogo com cortes, e aí começa o jogo, né, e aí tem que mostrar aquilo, falar tal coisa, citar tal coisa, já que tem um script tão colocado, eu acho que é uma boa gravar antes, não ia fazer diferença pra gente no final. Não é como se vocês estivessem lendo o chat e respondendo a gente. É, exatamente. Dita um quem confia que eu vou derrotar agora o chefe, né? Mas eu concordo com o Jeff, que também eu senti saudade de comentários dos desenvolvedores, que eu acho que a parte mais legal do Treehouse é você, tipo, os caras eles têm... Porque eu tenho a impressão, pelo menos, que os apresentadores, os desenvolvedores, eles têm meio que liberdade pra sair do script, né? Eles comentam uma coisa ali, comentam uma coisa aqui. Né, os caras da Treehouse, eles estão bem mais no papel, porque é meio que... Eles têm que só falar aquilo, eles não podem dar informação a mais. O desenvolvedor já tem uma moralzinha pra fazer isso. Não só liberdade, como conhecimento, né? Tipo, assim, isso aqui foi desse jeito porque a gente pensou assim, né? Sim, sim. Eu acho que o grande problema de não colocar um desenvolvedor, né? O motivo deles não terem colocado um desenvolvedor nesse caso é o delay entre o gameplay e o que o desenvolvedor iria comentar, né? Porque... Para um desenvolvedor comentar, ele tem que falar, olha, orientar quem tá jogando, falar, passa ali, para aqui, espera um pouco, deixa eu falar. Acho que a dinâmica ia ficar muito ruim mesmo. Fora que também assim, o desenvolvedor estaria no Japão. E a tradução se fosse ao vivo, né? O cara ouvindo com delay, traduzindo com delay, ia ficar horrível. Verdade. o desenvolvedor que não tem experiência em fazer vídeos, aí ainda do Japão, com a tradução, e aí fica pior ainda. Não dá. Mas e o jogo? Vamos falar de jogo? Dá. Vamos falar. Fala, sobre o jogo, eu fiquei surpreso positivamente, eu achei ele mais interessante do que os outros últimos dois Paper Marios. Ele tem aquela ainda mecânica de... No Color Splash que tinha, que era ficar batendo martelo com tinta pra preencher os lugares. Agora você fica jogando confetti no lugar pra preencher os lugares. Eles mantiveram essa mecânica. Mas eu acho que o jogo, só pra você não estar olhando pra tela do Gamepad a cada 3 segundos, vai ficar um pouquinho melhor, assim. E parece que eles deram mais motivação pra você acumular moeda. E jogar confete parece muito legal. Eu me diverti. É muito bonito, é muito colorido. Eu gostei. Ah, mas você faz isso o tempo todo. Na, sei lá, 50ª vez que você fizer isso, acho que você vai ficar de saco cheio. Pô, que negócio repetitivo, some. É, mas se for repetitivo pra tentar pelo menos pegar os Toads que apareceram lá, eu acho que talvez dê um pouco de, pelo menos, sensação de recompensa. Falar assim, tô fazendo isso a fim de pegar o Toad, não só completar o mapa, né? Mas... Eu não sei, porque, assim, nesse sentido de completar confete, você precisa resolver puzzles, né? É, existem buracos aqui que eu preciso completar todo o mapa, e todo puzzle é resolvido ou com você jogando confete ou com você marretando. É, ou pulando, né? Sim. É, não sei, me parece repetitivo. É, eu não sei se eles vão colocar alguma coisa a mais, algum... Eu não joguei o Color Splash o suficiente pra saber se tinha outras partes além de ficar marretando as coisas. Tipo, se você se transformava igual você se transformava no Thousand Year Door. Mas eu acho que o maior problema do Color Splash foi era o gameplay, e esse aí, tipo, na batalha ali, parece que é um momento, pelo menos, de você usar o seu cérebro e não tirar o olho da TV. Então, eu tô tendendo positivamente, a luta contra o chefe também, tipo, muda a dinâmica da batalha, aí em vez de o Mario tá no meio, vira o chefe no meio. Eu achei da hora. Assim, eu só fico preocupado se tiver muita luta. Eu acho que se espaçarem bem as lutas, der pra escapar bastante dos bichos, eu acho que não tem tanto problema. É, fazer a mesma luta com o Ratatá trocentas vezes deve ser um saco, né? Sim, é essa a ideia. Olha, eu vendo o gameplay que eles mostraram lá, você falou que você tem que usar o cérebro pra manipular os personagens aqui. Eu vi um padrão a todo momento que ele entrou em batalha, dos Goombas ou dos Koopas estarem em posições específicas, e ele sempre mover pra ou fazer uma fileira ou fazer um quadrado. Então, que receio, eu não vou comprar esse jogo com certeza, mas o que eu receio por ele é que as batalhas também sejam repetitivas nesse sentido. De você sempre executar o mesmo padrão e mover sempre a mesma fileira de personagens, e aí, enfim, você não vai usar seu cérebro, você só vai ficar em off ali e deixar as coisas funcionarem automaticamente, sabe? Porque você já entendeu qual que é o padrão que você tem que repetir. Eu concordo, mas discordo. É, eu acho que vai acontecer isso, mas vamos supor o contrário. Pontos de experiência e ficar apertando e ficar coisando. É, aí vira Pokémon. Aí vira, sei lá, qualquer RPG que você só tem que ficar selecionando o menu. É isso que eu gosto, né? Então, tipo, o argumento repetitivo é meio, tipo, é repetitivo. Sei lá, tanto faz. Então... É, puxar as linhas pra cá e pra lá, pelo menos na primeira vez, você vai pensar. Aí depois, se vira automático, tudo bem, né? Mas acho que o ponto é, você joga esse jogo fugindo dos encontros. O que, pra mim, é uma coisa tão natural que eu gosto desse tipo de coisa. Mas assim, eu vou dar o benefício da dúvida pro jogo, porque eu também olhei e falei, é o padrão, muitas vezes foi mexer duas linhas, porque tá dois deslocados da linha, só que é a primeira tela do jogo, né, então ele tá querendo que o jogador aprenda a fazer aquilo. Então eu acho que, tipo, obviamente, né, os padrões que eles querem que você coloque é 4 e linhas, mas eu acho que mais pra frente no jogo, eu vou dar esse benefício, de que mais pra frente pro jogo vai ser um pouquinho mais complexo, com mais movimentos que você tem que fazer pra conseguir... montar as linhas e os quadrados que você precisa. Mas acho que, mesmo se os encontros padrões fossem, tipo, repetitivos, toda vez que você for enfrentar um boss, você vai ter que pensar direito. Então acho que já é uma coisa pra destacar. Mas não tem muito boss, deve ser uns 5 boss no jogo. É, tá um número pequeno, é um número de boss pra cada mundo, um boss especial daquele jeito, talvez. É, então acho que a experiência vai ser também limitada. Yeah, mas ainda, tipo, mostrou pelo menos um pouco o texto, parece que tá bom. Parece que tá no mesmo nível do Color Splash, os personagens não se levando tão a sério assim, sendo muito mais piada. Então acho que assim, tá mantendo o charme que Color Splash fez, melhorando bonito também, igual o Color Splash, e melhorando um pouco o sistema de batalha. Ele não tá o que os fãs pediram, porque a gente já viu que não tem experiência, né? A gente já sabe por preview que não tem experiência no jogo nem nada, mas parece que eles estão rumando para um caminho certo. Eu não sei se eu vou pegar o jogo, porque é bem caro ainda, né? É bem caro pro nosso estado atual, mas no mínimo interessado eu fiquei. Eu também, eu ia pegar de qualquer jeito o jogo, não interessa, mas eu saí com... Eu fiquei com mais vontade de jogar. Eu entendo as pessoas gostarem de experiência, eu não gosto, eu só acho que é uma coisa que você fica aumentando números, fazendo a mesma coisa, eu acho chato, mas, assim, no geral, assim, só pra você, sei lá, ter que pensar um pouquinho, ter que fazer alguma coisa fora da caixa, já me deu um do tipo, tá, eu não vou levar esse jogo, sei lá, só no texto, pelo menos em algum momento eu vou ter que parar e acordar. Ou senão ficar pedindo ajuda pros Toads pra eles tentarem resolver os negócios pra você. Ou ficar pagando os Toads ou abrir a internet. Já é mais do que encontro, fica apertando A, encontro, fica apertando A, encontro, fica apertando A, acumular experiência e tá muito forte no final pra você ver um chefe que, ah, eu tô muito forte. Nossa, que droga. Você mata o Deus e dá as porradas. Você mata o super chefe que devia ser. Devia ter muitas camadas de papel de origami, sei lá, com um soco. Eu achei mais divertido, mas enfim, esse aqui é o meu gosto. É que eu gosto, você está falando isso, mas eu gosto exatamente disso. Mas, e você, Jamon, você é crítico em relação à falta de pontos de experiência ou não? Então, eu fico triste em falar que eu... Assim, eu tava pensando muito o que eu quero fazer, o que eu quero no RPG, porque eu não gosto... Eu gostaria de que tivesse pontos de experiência. Mas eu fico pensando, eu jogo RPG só por causa dos pontos de experiência? Tipo, é tão pequeno o prazer, é só isso? É o ponto de experiência no final, basicamente o cara me mostra um número e upa um número ali, e é isso que eu me satisfaço? Então eu tô tentando pensar assim, eu quero ver eles fazendo alguma coisa que seja divertido sem pontos de experiência. Eu gostaria de saber se quando eu jogasse um Persona, um Etrian, um Trails... Se não tivesse ponto de experiência, se a minha experiência seria a mesma coisa ou seria pior, sabe? Eu fico mal pensando que um gênero que eu gosto tanto, a maior importância é ver número subindo. A coisa mais legal desse gênero é ver número. É o que eu gosto, então sei lá. Então, mas a batalha em si não é boa? Eu acho que em Pokémon, no caso, Pokémon especificamente, não. É legal ficar subindo número de um monte de coisa. Eu acho que Pokémon já foi. Hoje em dia eu acho que as coisas estão muito mais facilitadas. E alguns esquemas... Acho que no geral tá facilitado mesmo. Até porque a experiência você ganha global, enfim. Mas eu entendo o que você tá falando. Eu acho que a experiência complementa muito o sistema de batalha. Eu acho que o sistema de batalha, no caso, faz muita diferença pra, sei lá, ter uma dinâmica mais complexa. Você se sentir desafiado no meio da batalha. Mesmo que seja contra minions que você tá enfrentando só pra ganhar experiência, entende? Você ter uma certa estratégia, sei lá, você falou dos jogos que você jogou e eu lembrei do Suicoden, né? No Suicoden eu lembro que eu ficava upando muito contra outros tipos de inimigos, mas eu tinha uma estratégia pra cada tipo. E a manipulação de qual personagem atacava primeiro, qual personagem estava na frente num determinado set de personagens, de inimigos, enfim, toda essa estratégia fazia parte de uma grande experiência que eu tinha. Então os Nossa, dois se equilibravam nesse caso. No Suicoden eu colocava, tipo, alto... E clicava, vai, e matava tudo, então. Vai da experiência de cada um, né? Eu jogava desse jeito. E eu me divertia. Então, com Pokémon, às vezes isso acontecia com jogos mais antigos, eu tenho uma memória, talvez, afetiva, nesse sentido de, eu vou usar esse Pokémon na frente pra esse tipo de rota, porque eu vou upar ele agora, entendeu? Hoje em dia, mano, bota qualquer Pokémon, só sai batendo e vai ganhando experiência global. Sei lá, eu reflito que esse complemento do sistema de batalha bom com experiência era algo que me satisfazia muito. Então, eu fico pensando, tipo, se for só isso... Não tem motivo muito pra jogar, porque a batalha é ruim. O que importa é o número subir no final. Então... Não. Então, eu discordo. Eu acho que os jogos bons de RPG são jogos que me trazem um complemento dos dois. Que a satisfação de dar um upgrade no personagem e a satisfação da dinâmica da batalha. Mas e se eles não tiverem... Então, fico pensando. E se eles não tiverem a XP, eles continuam sendo bons? A dinâmica da batalha tem que ser muito boa. Então, esse é onde eu quero ver... Eu duvido que Paper Mario vai ser o que vai resolver isso, Mas é onde eu quero ver isso acontecer, tipo, eu quero ver não sem experiência e uma dinâmica de batalha que dê vontade de jogar. Uhum. Ver um, porque o que a gente vê bastante até em outros jogos, outros gêneros, é eles pegam experiência de RPG, basicamente pontos de experiência de RPG e colocam pra você distribuir em skill tree, em milhões de coisas, assim, porque é fácil você dar um número e dar prazer com a pessoa subindo um número. Mata bicho, sobe número, é um prazer que é muito fácil de entender. Então, eu quero ver o RPG saindo disso. Assim, você tem já a série Saga, ela tira ponto de experiência pra colocar aquelas coisas. Ah, sobe um ponto de espada. Se você usar muita espada, tá subindo o dano da sua espada. Então, eles gostam de fazer essas coisas. Então, não tem um ponto de experiência por dito, assim. É meio que um ponto de experiência escondido pra várias coisas. É um jeito, mas ainda é um ponto de experiência. Eu quero ver se o Paper Mario... Se pra mim o problema do Color Splash não era a experiência em XP, né? E sim ter que olhar pro Gamepad e essa era a parte que eu não gostava. Entendi. Eu espero que seja isso. Ainda assim, essa experiência tá ofuscada porque enfrentar inimigos ganha moedas e moedas podem ser trocadas por itens, né? E itens dão upgrade no personagem. Sim. De algum jeito, isso ainda vai tá no meio ali do core do RPG. Sim, sim. É um jeito de você... E você pode pegar moeda pra comprar cura, né? Você paga os toads pra te curar, pra resolver o puzzle pra você, pra comprar tempo. Então, tipo, é uma experiência mais integrada com Paper Mario as moedas. Se você for pensar as moedas como experiência. Então, é uma experiência diferente. É, ainda é esse negócio de você matar um bicho e ver número subindo, de algum jeito. Sim, e mas você pode também pegar elas de outra forma. É, isso então... é verdade. Isso é verdade. Mas aí outros jogos, por exemplo, Xenoblade, você encontra uma nova área. Eu acho que no que eles fizeram nesse caso foi só trocar a experiência por moedas. E respondendo a sua pergunta, eu acho que o RPG não vai conseguir sair disso. Não vai conseguir sair de subir números e você ver você progredindo. Porque isso tudo culmina em algo que é satisfatório para os jogadores de RPG, que é satisfação de progresso, assim, sentimento de progresso. E agora vamos para Bakugan? Nossa, eu tinha até esquecido o Bakugan. Tá. E a surpresa do Nintendo Direct foi ter um jogo de Bakugan que, se pá, o Lucas não veio por causa disso. Pode escrever. Ele é muito, muito velho pra jogar Bakugan, né? Sendo que ele tem a mesma idade que você. Pra quem não sabe Bakugan, eu também não sei o que que é. Tipo, eu sei que é um anime. Não, explica, calma. Vai, então, Mara, explica o que é Bakugan, porque eu também não sei. Eu vou explicar superficial, porque minha experiência com Bakugan é completamente limitada. Eu só tentei entender o que que era, porque eu não vivenciei Bakugan, tá? Sou muito velho pra isso. Só que ele é um produto cross-media. Quando ele foi lançado em 2010, 2011, ele foi lançado como um anime, como uma série de jogo e como uma série de brinquedos, tá? Esses três produtos integrados. Basicamente, o Bakugan, eles são seres extraterrestres, vindo de um planeta que eu esqueci o nome, mas são três tipos de planetas, que eles são armazenados em bolas de energia controladas por crianças. E essas crianças, elas são defensoras do planeta, etc. Elas podem batalhar entre si quando elas dão um grito lá, começa a batalha. Eu não sei qual que é o grito, mas elas batalham entre si, jogam o Bakugan, e aí basicamente você já sabe todo o progresso, igualzinho, muito parecido com Pokémon, ou até com Medabots, e por aí vai. Tá, é um Mon, é basicamente isso. É, basicamente assim, eles destrincharam tudo o que vem dessas séries de monstrinhos, né? Até Medabots também meio que entra nisso. De você ter um parceiro, ele pode ser um monstro ou não, e você comanda ele, né? E aí tem as criancinhas ali. E transformaram isso num produto que vende de algum jeito. E a Wayforge agora tá renascendo isso aí porque fazia tempo que não. Que isso aí meio que morreu já, né? Então, eu fui pesquisar o motivo de eles terem anunciado um jogo, porque os últimos jogos de Bakugan, eles foram lançados pro DS e pro Wii. Tipo, isso foi em 2011. E basicamente o motivo desse jogo tá chegando é porque teve um novo anime de Bakugan que ninguém ligou, chamado Bakugan Battle Planet. E aí ele terminou em janeiro desse ano. Então, a princípio, tem esse novo jogo, né, ele vai ser baseado nesse novo anime, que até acabou. É pra tentar tirar um pouco dessa experiência de Bakugan, né, que teve no passado. E qual foi a reação de vocês com essa merda? Vai, Jeff, eu quero ver você falar. Primeiro que eu tava dormindo, né, que foi 2 da manhã esse negócio. Mas aí quando eu acordei, eu falei, vou ver aqui desde o começo. Aí pulei, sei lá, meia hora, apresentação. Aí quando eu vi, eu falei, Eu vou falar o que eu esperava. Eu esperava um jogo indie, Shadow Drop, que eu ficaria com vontade de jogar. Ou eu ou alguém, sei lá. Tipo, um jogo indie bom, que ia ser lançado na mesma hora. Mas aí quando eu vi que era uma coisa licenciada e coisa, eu falei... porque, tipo, eles já tinham falado que não ia ser da Nintendo, né? Ia ser third party. É, falaram que ia ser third party, né? É, e isso foi uma resposta ao tweet do anúncio da Treehouse, né? Mas eles falaram que ia ser um jogo baseado em franquia third party. Então eu já tava... Eu tava meio que preparado, eu tava esperando uma coisa indie. Aí quando eu vi que era licenciado, eu falei, tá bom. Eu tinha acordado, sei lá, 5 da manhã pra ir no banheiro, quando eu vi que era aquilo, eu falei, vou voltar a dormir. Não preciso aprender isso pro podcast, essa foi a minha reação. Eu olhei aquilo lá, tipo, eu tava achando que ia... Eu pulei assim, Teripara, eu pensei em jogo Teripara, eu pensei que ia ser... Eles iam falar mais como se não tivesse acontecido o anúncio do River City Girls, que foi anunciado... Um pouco mais cedo na semana, a gente vai falar disso no jogo rápido. E aí, nisso, quando eu vi o Bakugan, eu olhei e falei, vamos ver o que que é. Ainda bem que era na primeira frase, já aparece Brawlers Bakugan. Aí eu olhei, fiquei, Bakugan? Que porra era essa? Aí apareceu os bichos e falei, não é possível que eles guardaram um segredo disso. Eu acho que o público-alvo, assim, eu acho que o público-alvo não tá assistindo. E mesmo se o público-alvo estivesse assistindo, eu dei até a chance, tipo, eu continuei assistindo a stream depois, porque eu falei, não vou ser babaca e desligar a stream só porque é Bakugan. Vamos ver o que que é, vamos ver como é esse jogo. Mas o jogo tá ruim também, você vê assim, você vê que não é um jogo que vai ser legal jogar. Tipo, é basicamente dois bichos gigantes fazendo animação merda no meio de uma arena, e você fica correndo em volta, aparentemente pegando um disco de energia e jogando nos bichos pra eles fazerem uma animação que... corta a sua interação, inclusive. Então, essa é a pior parte. É assim, é como eu imagino... É como eu vejo as pessoas falando de Pokémon Sword and Shield, basicamente. É a experiência que aparentemente as pessoas falam que tem com Pokémon, mas no Bakugan é daquele jeito, sabe? É horrível. Eu me impressionei, tipo... A chance que eu dei, eu olhei e falei... Não, tá feio, mas vamos ver a batalha. Ver a batalha tá horrível. Então, tipo... É um jogo licenciado. Assim, montaram no Nintendo, num Treehouse... Não tem E3, o Lucas, ele comentou comigo em off isso. Tipo, um problema é que você tá sem anúncio e você vai lá e fala disso. Você mostra Bakugan. E além de ser Bakugan, você mostra um jogo ruim, assim, um jogo licenciado ruim. E o pior disso é Switch Exclusive. É o que dá mais tristeza. E depois você vê o Red falando, tipo, no Twitter, falando, parabéns pra não sei quem aí, que esse jogo aí foi... É o meu passado, meu presente na Nintendo foi difícil, foi feito isso, não sei o quê. Então, o Reg, ele aproveitou e bateu palma pro bagulho. Então, tipo, é muita coisa estranha nesse jogo, assim, tipo... Nossa, é muito... É visivelmente ruim. Não é possível que alguém chegou e falou, isso aqui parece que vai vender. Não. Eu tentei procurar argumento pra defender esse jogo, mas é difícil, cara. Mas só comentando, Jamon, teve gente. Eu li comentário no Twitter falando que o jogo tava mais bonito que Sword and Shield. Mano, o fã de Pokémon, ele não perde a oportunidade de não só criticar Sword and Shield, mas também de falar bosta em argumento, assim. Mas tudo bem. Colocando esse comentário do Red, falando, meu passado, meu presente e meu futuro. Eu duvido que ele compre, né? Mas tudo bem. Mentira, porque, cara, Bakugan não foi nem um jogo muito relevante pra época da Nintendo, né? Houveram três jogos pra Nintendo DS e o Wii, no caso, um jogo pro Wii e dois pro DS. O último deles recebeu 26 de 40 no Famitsu. No Japão, que é um público extremamente alvo, dado... Não, Bakugan é mais popular no Ocidente. Ah, é? Olha só. Ele é alvo daqui. Entendi, é que eu já tava considerando nicho, etc. Ele é feito pra vender igual Beyblade. É tipo, é pensando nas crianças americanas tentando viciar elas em alguma coisa nova. Então, é exatamente isso, porque o faturamento que vem de Bakugan, a parte mais alta, é dos brinquedos. Não é do jogo. O videogame, tentei procurar as vendas, aparentemente elas foram tão baixas que nem entraram nos charts de vendas, então não são jogos relevantes para as épocas. Não sei de onde o Red tirou isso, talvez pela dificuldade de emplacar as vendas de Bakugan e falar, meu passado é presente, meu futuro de merda, né? Mas, no geral, eu fechei a stream quando eu vi Bakugan, só dei risada e fechei a stream. Falei, mano, não vou ver isso. Eu vi que eles entraram pra falar com o desenvolvedor da WayForge lá e um outro maluco da Nintendo. Falei, mano, que bosta que foi isso. Eu tava com zero... Foi triste. Eu tava com zero expectativas, conseguiram piorar. Eu realmente, eu não sei o que podia vir, mas do que podia vir, isso foi pior. É da onde você não espera nada que não vai vir porra nenhuma, essa é a frase, né? Então, bem merda. E, nossa, no geral, isso deixou a experiência com a Treehouse bem negativa. Eu achei que foi ruim por causa dos delays e foi pior por causa do anúncio de Bakugan. Pra mim, o que tem que tirar de positivo é que a WayForward, bastante gente gosta dos jogos 2D deles, né? É bom, pelo menos, eles ganharem experiência com esse aí, fazer o primeiro... Eu não sei se é o primeiro 3D que eles vão fazer, mas eles são famosos pelo, sei lá, Shantae, essas coisas assim. E que eu não gosto, mas o pessoal gosta, então acho que é bom pra eles adquirirem experiência. E é importante porque você ganha dinheiro com esses jogos de terceiro, assim, que eles produzem pra terceira pessoa. A Platinum faz a mesma coisa, faz jogo pra Activision... Eu acho que é pra Activision. Quem tem Korra, Transformers, eles fazem esses jogos pra eles e aí ganham uma graninha. É pra poder sustentar os próprios jogos. Então, eu acho, tipo, pra empresa é importante. Pra Nintendo, eu não sei qual foi a importância de colocar isso numa apresentação tão pequena deles. Assim, foi basicamente uma hora de apresentação, foi meia hora, nem isso, de Paper Mario e mais isso. Então, eu não sei... Qual foi essa? Porque, da onde veio essa importância? O quão receberam pra colocar isso? Se receberam? O quão o Switch tá sem título? Porque eu imagino que a gente agora, depois do Paper Mario lançando na sexta-feira da semana que lançou esse podcast, a gente não vai saber mais jogo da Nintendo, que vai ter pro resto do ano. Se vai ter, provavelmente vai, eu espero, mas a gente não sabe, então... Sei lá, é meio desesperançoso ver um Bakugan, por mais que eu acho que não tem nada a ver, eu acho que é só, tipo, só pagaram bem. O que não pagaram pros desenvolvedores, provavelmente. Porque o jogo tá ruim, né? Eu ficaria feliz com o anúncio de Fossil Fighter, porque é a franquia ruim que eu gosto. É quase isso, Jeff, só que tem umas bolinhas meio escrotas e um gameplay horrível, aparentemente. tá tudo junto. Você muda de fóssil pra robô intergaláctico. Como bom usuário de Twitter, esses dias eu caí em uma thread aí do pessoal falando cite alguma coisa de tal época. Só que, como eu normalmente entro nessas ondas quando é de jogos, a thread dizia cite jogos ou o jogo que você mais gostou da época que você completou 18 anos. Porque sim, é completamente aleatório. Do ano. É, do ano que você completou 18 anos. E aí, como eu acho justo trazer essas threads pra cá, porque sim, né? Eu acho discussão fútil nunca é demais nesse podcast. Vocês já acham que queria... não tem assunto, né? Principalmente quando o nosso maior anúncio da semana é Bakugan. Eu queria perguntar pra vocês, quais são os jogos, ou o jogo, não sei como vocês preferirem, que vocês mais gostam do ano que vocês completaram 18 anos? Eu acho que o Jomon tem que ir primeiro. Ele vai fazer ordem descendente. Ascendente, né? Ascendente? Que é no, do menor pro menor. Maior. Do menor não, pro maior. Não, é o maior. Não, você é o mais novo. Ah, tá, tô pensando no ano, não na idade. Entendi. Mas, tá. Eu completei 18, como eu sou mais novo aqui dos presentes, e acho que mesmo com o Lucas eu seria o mais novo, eu completei 18 anos, não no ano, putz, é no ano que completou 18? Não no ano que você tem 18? Ah, mano, você tá... Você... porque eu fiz do ano, meu ano de 18 a 2013, só que eu completei 2012, e caralho. A gente faz aniversário final de dezembro, eu coloquei no ano que eu completei 18 anos, hein. Que é o que foi o ano que você tinha 17, basicamente. É, tinha 17 e no completo, eu faço aniversário dia 26 de dezembro e foi no final. Bom, Jamon, então é agora. Eu sou muito burro, velho. Olha a lista agora e fala aí. 2012 nos videogames, então. Porque ou vem, ó, vou dar uma ideia. Eu acho que Pokémon Black White 2 foi lançado em 2012, não foi? Eu acho que foi, mas se eu colocar Pokémon Black White 2 como um dos melhores jogos do meu ano foi meio... Assim, eu gosto muito do Black White 2, mas só que foi um ano meio qualquer coisa, né? Putz, 2013 tava tão legal, e agora eu não sei, né? Eu fico impressionado com como o Jomon chegou a essa conta, que ele tinha que colocar no ano posterior, mas tudo bem. Então, é porque eu tava pensando no ano que eu vivi com 18. É que, Jeff, não sei quando que você faz aniversário, mas tipo, pra mim e pro Mario, é basicamente o ano que a gente faz o aniversário, é o ano que a gente não viveu com aquela idade. Ah, mas... Eu não sei, se alguém me pergunta alguma coisa do ano 18 anos, você fala o ano que você fez 18 anos. Foda-se, tudo que eu argumentei. É, João, você cagou, mas fala aí um jogo da lista de 2013, então. Eu tô curioso pra ver o que você colocou, aliás. Calma, agora eu tô querendo saber o que lançou em 2012. Fala de 2017 aí, vai, João. Ou de 2017? Caralho, fala de 17 anos. Falo de 17 anos, aí a gente fala tudo e você vai pesquisando lá quando você fez. Não, então, mas eu tô fazendo a que eu tinha 18 no ano inteiro, entendeu? Que é o ano que eu fiz 19. E, cara, não saiu nada no ano que eu fiz. Saiu Batman, Arkham City, sei lá, mano. O bagulho não foi ruim, eu não joguei. A minha irmã me deu de aniversário, eu não joguei. Eu tava gostando que você tava se vangloriando que a sua lista de 2013 tava... Ah, nossa, tem muito jogo. E por acaso eu tô com ela aberta aqui e não vi jogo nenhum. Pô, mano, Last of Us é de 2013. GTA é verdade, 5 tá. É 2013. Não, tá, é verdade. Nossa, falei bosta, é verdade. E o... A minha lista é melhor, hein, João? Pokémon XY também. Pokémon XY... Então, mas, ó... Ai, meu Deus. Eu vou falar aqui... Puta que pariu, que eu tive que olhar agora super rápido. Talvez o jogo que eu mais gostei de 2012 seja o Xenoblade... Nossa, a Nintendo tava mal, né? Meu Deus. É o Xenoblade Chronicles. Nossa. Era a época do Wii, era a época de vaca magra, tava complicado. Pokémon Conquest é um jogo de 2012 muito bom também. Não terminei até hoje, inclusive. Tales of Grace Zeph, eu acho que eu vi aqui. É um jogo bom. Tales of the Abyss no 3DS. Tales of Grace Zeph no PlayStation 3. Journey no PlayStation 3. É tudo jogo de 2012. Foi o ano que eu completei 18, mas não foi o ano que eu tinha 18. Não, mas fala um jogo de 2013 aí, só pra eu saber. Ah, então, 2013 eu tinha separado Fire Emblem Awakening, Shin Tensei 4, Eternal Odyssey 4, Pikmin 3, Hatsune Miku Project Diva F, todo jogo que eu joguei na época. Project Cross Zone foi todo jogo de 2013. Então, tipo, eram jogos que eu tava feliz e ia falar. E ainda saiu 3 que eu caguei, assim... Eu zerei na época o The Last of Us, mas o GTA V até hoje eu não terminei, e o BioShock Infinite até hoje eu não terminei, e os dois eu comprei em 2013. E são jogos que a galera gosta, então tipo, 2013 foi um ano muito bom, 2012 não foi tão bom, pelo menos não na minha vista rápida aqui. Então meio que eu caguei nessa confusão. Então paciência, desculpa, gente. Posso falar o meu antes, Jefferson? Pode. Você é mais jovem, então sim. Se não foi foda-se a ordem que a gente fez. Foi. Quando eu fiz no Twitter, eu só podia escolher um, tá? Mas eu coloquei 4 e tem bem mais, tá? O primeiro da lista que eu coloquei, que eu ia colocar como único, era Persona 4. Só que acho que Persona 4, nesse caso, foi lançado no Japão, mas acho que foi lançado junto. É 2008 né? Que você fez? 2008, é. 2008 é, acho que é aqui, não é? Persona 4? Não, Persona 4 o quê? Não. Não, Persona 4 o quê? Quê? Não, você falou o quê? Persona 4 Q ou Persona 4? É você que falou Persona 4 Q, não tá entendendo, não, mas é Persona 4. Persona 4 foi nos dois, lançou no mesmo ano. Ah, que bom. No Japão e no, nos Estados Unidos. Eu coloquei Super Smash Bros. Brawl, mas nesse caso foi lançado, acho que 2008 foi só North America, tá? North America. É o quando você jogou, Lara? 2008. Na possibilidade de você jogar. Porque eu joguei em 2009, acho. Não, eu já jogava em 2008, eu jogava na casa de amigo. Eu coloquei Dragon Ball Origins também, que é um jogo incrível pro Nintendo DS, que ninguém dá a mínima. Ah, que acho... é aquele do Aventura Dragon Ball? É, que você joga com Goku seguindo a série Dragon Ball clássica, né? Sim. E Reef from Heaven, que, né, não podia deixar passar, mas depois eu fui ver... É essa versão do DS? Versão do DS, sim. Ou do Wii? Do DS, a do Wii sai depois. Assim, depois tem vários outros jogos, tipo Braid lançou em 2008, The Origin Ends With You lançou em 2008, e acho que é isso assim, que eu consigo ver de agora. Tem vários jogos bostas, né, mas no geral, assim, eu fui ver, a lista tem muitos jogos que são os dos meus preferidos da vida, assim, sabe? Então acho que 2008 é do ano que eu completei 18 anos, apesar de, tipo, pode ser que não tenha muitos jogos bons, mas dos jogos que eu mais gostei são os jogos que são os que eu mais gostei em geral de vários anos, sabe? Mega Man 9 também, enfim. E o Jeff? Jeff, você colocou muita expectativa nessa lista aí. Minha lista tá muito boa, só queria falar que eu achei que ia ter o background da pessoa. Bom, com 18 anos eu não jogava muito videogame. Eu acho que eu jogava mais futebol do que videogame. Aliás, eu gosto mais de jogar bola do que videogame. Mas naquela época, sei lá, eu tava meio que dividido. Acho que eu gastava mais dinheiro com camisa de futebol do que jogo de videogame. Que foi a única época da minha vida que isso aconteceu. Enfim, acho que o melhor jogo no geral que eu não joguei de 2005, quando eu tinha 18 anos, foi Resident Evil 4. o de GameCube. Uhum. Acho que esse é o melhor jogo. Mas é o ano de lançamento do DS, né? Então tinha... Eu não vou citar Nintendogs, eu vou citar Brain Age, né? Que acho que é um jogo interessante. Teve Mario Strikers de GameCube, que eu gostei bastante. Aí teve, assim, meu jogo favorito de GameCube e meu jogo favorito de DS. Que é, o primeiro é Fire Emblem Path of Radiance e o segundo é Trauma Center Under the Knife. Boa escolha, aliás. Caralho, mano, o Jeff é antigo, né? É, então. Eu tô pensando nesses então, jogos aí, eu era bem mais moleque nessa época. E era a vez que eu comprei o que a gente já comentou aqui, aquele USBzinho Wi-Fi lá da Nintendo lá, pra jogar Mario Kart DS. Então, acho que 18 anos, nossa, eu joguei assim, eu joguei poucos jogos, mas esses que eu joguei, tipo, sei qualidade. Lá, Mario Kart DS, meu Deus do céu, pra aprender Snake foi horas, viu? Foi divertido. Você tava falando do background, meu background quando eu tinha 18 anos, eu tinha um PlayStation 2 que eu comprei com meu próprio dinheiro, eu já tava trabalhando na época, comecei a trabalhar com 17 anos, e um Nintendo DS que foi o dinheiro do meu primeiro salário da vida. Então, assim, pensando bem, foi o início de uma independência financeira minha boa pra começar a comprar jogos, né? Então, acho que isso resume um pouco minha vida gamer na época. E de background o meu, não, sem independência financeira, inclusive não tenho até hoje. mas eu tava aprendendo, acho que na época eu bati a mão no peito e falei, eu consigo ler inglês. Então eu comecei a me aventurar nos RPGs japoneses que só tinha inglês e não tinha, por orçamento, não tinha como deixar em espanhol. Então, que antes era um monte de jogo que eu jogava era em espanhol, era Java Espada do Kingdom Hearts, por exemplo. Então, ali, tipo, Fire Emblem Awakening, eu não lembro, joguei em inglês. Não que seja um inglês difícil, mas joguei em inglês. Tales of foi uma série que eu joguei em inglês. E eu tava pegando bastante jogo nicho japonês. Então, acho que foi uma época aí que começou o meu problema com RPG japoneses. Problema. O cara trata como se fosse um vício em alcoolismo. Mano, quando cada jogo que você joga tem 50 horas ou mais, parece que você nunca parece que você tá jogando, tipo, 10 horas por dia e parece que você não tá jogando nada quando você vai falar as coisas que você zerou. Nossa, nem falo. Tem uma experiência aí que eu não vou contar agora, porque senão eu vou ficar repetitivo aqui no podcast. Já que o Lucas não está aqui, eu irei ler o jogo rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida. Eu não lembro se ele continua usando esse... Não, a gente discutiu, a gente brigou por isso, porque discutimos, a gente não lê rápido, né? A gente discute. Eu posso ler rápido se quiserem. Então lê rápido aí, vai. Não, não vou ler rápido, eu tava brincando. Eu ia me arrepender muito disso. Eric Baroni, criador de Stardew Valley, solta teaser do update 1.5 do jogo, adicionando conteúdo para o fim do jogo. Nossa, eu não vi isso. Eu também não. Fui perdido de surpresa aqui. Qual que é o fim desse jogo? Existe tem um objetivo global que é você completar a Community Center lá, né? Você faz isso a partir de mini side quests que você pega item, vai lá e fabrica alguma coisa. Talvez você tenha um final pra isso. Aí quando você completa, levanta os créditos. É que nem 3 estrelas no Animal Crossing. Tipo isso. Assim, no Harvest Moon tem isso também. No Harvest Moon, você tem 3 anos pra você completar sua vida, né? Mas aí isso tá incluindo casar, que é meio estranho pros dias de hoje. Mas aí se você leva a fazenda pra um certo nível e casa e tem filho, você completa o jogo. Você ganha o jogo depois de 3 anos. Senão você realmente perde o jogo. Pode ser que seja igual a isso. Não sei. Caramba, que triste. Se você não casar, você perde o jogo. Você perde o jogo. No Back to Nature é assim, hein? É muito triste isso. Que bosta, será, mano, que no Switch vai ser assim também? Não sei. Nossa, eu nunca jogaria um jogo que eu precise casar pra terminar o jogo, velho. Deixa então, eu ser solteiro, velho. Você pode ser. Você pode tentar namorar todas as meninas, inclusive. Mas no final, todas elas casam se você não casar com alguma. Então, você vai ficar solteiro mesmo, assim. Você nem vai sair, nem vai ter aquele contatinho. Pode ter aquele contatinho extra casamento, né? Prequel Is Origin foi anunciado para o Nintendo Switch ainda este ano, junto com a edição física, que vai ser da Limited Run Games. Qual que é o nome do jogo? Eu não sei. Is Origin. É a prequel de Is, que a história do Ado Christine, aí esse aí, você não joga com o Ado Christine, você joga com umas pessoas bem antes dele, eu não sei quantos anos antes das histórias de East, é isso aí. Mas é um action RPG famosinho no computador, principalmente. Eu acho que tem versão pro PS4, inclusive. É bem falado. E aí, então, fica mais uma coisa aí pro Switch, para os fãs de East que nasceram no East 8. É, eu conheço, eu sei que a franquia existe, mas eu nunca joguei. É, novos jogos no serviço online da Nintendo. Donkey Kong Country para Super Nintendo e Natsumi Championship Wrestling e The Immortal para NES. Ele tá errado isso aqui, porque eram dois jogos de NES. Então o Lucas, ele fez errado isso aqui. Só o The Immortal para NES. Não, calma. É, tem um jogo para NES e dois para SNES. O Natsumi é de SNES, mas aqui isso, tá escrito isso. Que são dois para NES. Ah, é, ele colocou errado. Então palminhas na mão do Lucas. E ao invés do Natsumi Championship Wrestling, que eu não sei se o Japão já tem, o Japão vai receber Shin Tensei para Super Famicom, né? Além do Donkey Kong Country, que lá é Super Donkey Kong. E o que, que você acha disso, Jamon? É, eu tô muito curioso. Aliás, você e o Jefferson, o que vocês acham de não receber o Fire Emblem aqui e receber esse Natsumi Wrestling aí? Não, mas a gente não recebeu o Shin Megami Tensei. Não, é isso. É, vocês não receberem o Shin Megami Tensei e receberem o Natsumi Wrestling Championship World, não sei o quê. Ó, tipo, eu não esperava. Eu acho que até teve gente tagueando a gente no Twitter pra gente xingar, né? Mas eu não esperava Shin Megami Tensei na americana, porque o jogo nunca foi traduzido, né? É, uhum. Só tem tradução por fãs, e a gente já sabe, Fire Emblem, eu acho que só tem o primeiro, não tem o Gaiden, né? O Jeff pode me corrigir isso. Mas eu acho que só tem o primeiro Fire Emblem no serviço online do Nintendinho. Então já mostra que, tipo, eles não vão traduzir jogos pro serviço online da Nintendo, pra esse serviço online, mas você pode jogar. É só você querer ir lá no japonês. Então, tipo, eu não tenho problema com isso, assim, fiquei triste que a versão de Shin Tensei não foi traduzida. Ela não existe, essa tradução. Existe essa tradução no iOS. É exclusiva a tradução de Shin Tensei 1 no iOS. Então, nunca esperei isso. Eu espero que seja só um sinal pra que Shin Tensei 5 tá chegando em algum momento. É, essa é a minha esperança. Assim, o chato é você ter o trabalho de ter que fazer outra conta, essas coisas chatas, assim. Acho que eles podiam lançar tudo, podia ter só um aplicativo e você escolher a língua, aí tipo, se você realmente quer que as pessoas não passem pela experiência de, ai meu Deus, abrir um jogo, tá tudo em japonês, deixa um filtro automático de mostrar jogos só da sua língua. Aí quem quiser ir pro buraco e se aventurar no mundo japonês, ia lá e clicar. É chato só ter que ter dois apps, que é uma merda. Sim, mas você consegue abrir tudo. Se você baixa o app, não importa se é só a conta japonesa, tem Nintendo Switch Online, né? Tem que ser só a que vai abrir que tem que ter. Então, é só esse mesmo problema, né? De baixar. É, mas de resto, pedir pra traduzir é muita coisa. Então, tem que ser desse jeito. E sobre Donkey Kong Country, que bom que veio, né? Sim, mostra só que eu fiquei até impressionado que eles não trouxeram os três juntos no aniversário do Super Nintendo. Podia ser, né? Mas, bom, a esperança de ter o 2 e o 3 aí é grande, né? Então... eu acho que é questão de tempo. Isso é só questão de tempo. Agora que já tem o primeiro, meio que já quebrou a zica do Donkey Kong Country. É, conta oficial da E3 diz que E3 existe e que evento estará de volta futuramente. É, em algum momento, não sabemos se esse ano, mas... É. A E3 não é uma miragem, ela existiu. ia ser estranho, né? Tipo, eu falo assim, não existe mais, faliu a empresa. Né? Fala que existe, mesmo se não tem a mínima ideia se existe mesmo. É melhor. Não, eles precisam soltar esse comunicado porque investidor precisa colocar dinheiro para eles continuarem com o trabalho deles, né? Senão, ninguém vai falar nada, ninguém vai ficar de boa, tipo, por um ano e meio aí, pô. Tem que falar alguma coisa mesmo. WayForge irá trazer os jogos Shantae e Shantae Risk's Revenge para Switch. Eu acho que isso é Shantae, se não me falha. Parabéns pela pronúncia, hein? Mas eu até acho que alguma vez, em alguma abertura, acho que é uma abertura de jogo cantado, eles falam essa aí, mas não sei, eu posso estar brisando e se ler Shantae e acabou. Mas o primeiro jogo, eu achei interessante que vão trazer o primeiro jogo pro Switch. O primeiro jogo é exclusivo de Game Boy, Color, se não me falha, só do Color. E ele tinha no Virtual Console do 3DS E agora eles vão disponibilizar mais abertamente, mas ele continua sendo exclusivo de consoles da Nintendo, né? O Chantel Risks Revenge, eles falaram que vão trazer para o PS4 Xbox One ou só para um dos dois? Só para o PS4. Mas é para algum que não tinha. Mas o Chantel é exclusivo do Nintendo Switch, pelo que falaram. E vão trazer, na verdade, também, eles vão reimprimir o cartucho, né? Você gosta da franquia? Eu não gosto. Eu já tentei jogar, eu sempre tento jogar por esse Chantel. Eu comprei no 3DS, tento começar por lá, eu não consigo gostar também. Eu ainda torço pra um dia jogar e bater dar um match, basicamente, com o jogo, mas ela não é, não dá, sei lá, eu fico irritado com aquele cabelinho da menina. Nossa, coitada, não tem nada a ver o cabelo dela com o gameplay. É que ela fica batendo lá com o cabelo, ela só tem aquilo pra fazer, sei lá, é meio que um plataforma... que eu não fui fã, mas eu não peguei os melhores. Falam que o Risk's Revenge, eu acho que é Pirate's Curse, eu não sei. Eu sei que os dois próximos falam bem. E esses eu nem tentei jogar. Então também eu tô indo por um jogo de Game Boy Color. Ainda sobre o WayForge, a empresa confirma que River City Girls terá continuação, porém não soltaram detalhes. River City Girls saiu pro Switch, pra PC, pra tudo, na verdade, né? Pra Switch e tudo, no início desse ano, se não me falha, é Beating Up, é versão meio que mundo paralelo lá do River City Ransom, e fez sucesso o jogo, eles vão lançar essa continuação, que eu acho que no site da Limited Run Games tá River City Girls Zero, mas assim, não foi nada confirmado o nome, eles só deram esse nome, aparentemente. Prequel, então. Parece que é uma prequel, se seguirem esse zero. Mas eu fico feliz pela franquia, falaram muito bem do primeiro jogo, assim, tipo, acho que com exceção do final, até tem um patch, eles falaram muito bem do jogo, então sucesso pra franquia. Tipo, joinha, né? Eu quero comprar, se eu tá na minha lista de desejos no Steam, no Steam ou no Switch, qual fica mais barato eu pego. Coloco tanto jogo na wishlist também, é só pra dar uma moralzinha mesmo. Nova atualização de Pokémon GO. Agora é possível batalhar contra Jesse James da equipe Rocket. Ah, eu não sei se... Bom, tá. Fãs do Pokémon GO. Eu gostei, aliás, muito do modelo 3D deles do Pokémon GO, né? Eu não sei se você vai falar da próxima atualização também de Pokémon Masters, mas eu acho que de Pokémon GO o modelo deles tá muito mais bonito do que de Pokémon Masters. Agora eles também vão sair no Masters? Ah, o Lucas não colocou essa notícia? Não colocou e eu também não sabia. Tá bom. Então, em primeira mão aqui... Pokémon Masters ganhará 5 pairs de Jesse e James, acho que é só da Jesse, em um evento exclusivo da equipe Rocket. Aí você vai ter o eventinho lá, você vai ver a notícia e você vai poder pegar o 5 pair do Arbok com a Jesse, né? Que eu acho que é um evento muito melhor que o do Pokémon GO em si, porque do Pokémon GO você só batalha e... E você prefere o modelo do GO do que do Masters? Eu prefiro o modelo do GO do que do Masters, sim. No caso da Jesse e do James. Nossa, eu jamais. O do Masters tá muito mais bonito. O do Masters é que eu prefiro eles no estilo... E que assim, a origem dos dois é diferente, né? O do GO tá parecendo do filme do Pokémon lá do Mewtwo. E o do Masters tá tentando puxar mais o estilo do anime, porque é o... É o estilo que o Masters puxa, né? Então eu tô achando mais legal do Masters. Mas é preferência, é totalmente pessoal. Oh, eu gosto muito dessas interações mais voltadas ao anime, né? Porque Jesse, James e Meow, eles são exclusivos do anime, né? Apesar de estarem em Pokémon Yellow, a presença deles vem do anime. E nos Let's Go, não é? E no Let's Go, que é baseado no Yellow, né? Então... Eu gosto que tenha mais presença disso, e nesses jogos que são bem mais spin-off, principalmente no Pokémon Masters, eu espero que tenha mais disso. Você quer o Ash do Pokémon? Ah, o Ash eu acho muito manjado, cara. Podia ter aquele carinha que ganhou do Ash lá na Liga de Kanto, na Liga Idol. Que é o cara com o Pikachu. Pikachu com Topete. É. Isso. Podia ter ele, podia ter o Snap. Você quer o Pikachu de olho azul também. Podia ter o Tracy com o Mario dele, por aí vai. Tá, eu vou concordar. Primeiro review de Paper Mario The Origami King surge. Famitsu deu nota 36 de 40. Vale ressaltar que ela também deu a mesma nota para Paper Mario Chicken Star. Então a gente já pode concluir que o jogo tá ruim. Não, a gente pode concluir que hoje em dia as notas da Famitsu não valem muita coisa. Acho que a gente só pode concluir que o jogo é nota 9 para 4 reviewers da Famitsu. Pode ser. Não, pelo menos é para 4, né, Jefferson? Porque tem muito site aí que só um cara faz review e é isso aí. Nene, pare. eu tô me autocriticando aí dos 10 mais. É, então, uma crítica nossa, né? Exatamente. Uma crítica pra nós. fica a piada pra gente aí. A SEGA anuncia a Mini, realmente Mini, Arcade. Astro City Mini. Console conterá 36 jogos de arcade. E eu não faço a menor ideia sobre isso. Alguém pode me explicar? Sem a menor ideia. Eu devia até tirar essa notícia, porque realmente. Se eu não me engano, vai vir um preço muito alto, não vai? O preço não é tão mini. É, não é tão mini. Então, eu acho legal esses itens meio que de colecionadores, mas... Ah, mano, cobrar uns preços absurdos, cobrar preço de console atual, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que você vai... Vai estar passando por otário, vai se comprar. Falando em português mais claro aí. O nome eu não gostei, mas o modelo é muito bonito, principalmente porque é verde. Mas ele parece que não dá pra fazer muita coisa, né? Ele, tipo, é muito pequeno. Sei lá, mas... Ô, é caro pra cacete, hein? Quanto que é? Quanto que é? O preço não é tão mini assim. Nossa, 12.800, você consegue comprar dois jogos de Switch com isso aí. Eu gosto que as referências do Jefferson pra qualquer tipo de preço são em jogos no Switch, né? Mas não tem problema, mais Jefferson. Fácil. O meu é... Tudo bem. O meu é em miniaturas de Pokémon, sei lá. Para você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site na página deste episódio e comentar todas as suas impressões, não só sobre o que a gente discutiu, obviamente sobre o Nintendo Treehouse, porque a gente quer saber tudo o que você achou sobre o Paper Mario e sobre o Bakugan, e também coloque sua lista dos jogos que você mais gosta da época que você completou 18 anos, né? Se você já tem 18 anos. Se você não tem, aí é um problema porque você tá escutando muita besteira nesse podcast, vá falar com sua mãe e lave sua boca. Os ouvidos, né? Quem não tem, fala o que você jogou com 8 anos. Com 8 anos? Aí o cara não lembra, né? Aliás, bom, deixa pra lá, isso fica pra um karaokê 64. Mas, ou se você não quer comentar sobre isso, mande perguntas pra gente, comente sua vida, é um fato curioso que a gente quer ler e vai ler seus comentários no nosso podcast de comentários, o Karaokê 64. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.